namorada mais bonita. Ela sofreu uma lesão cerebral. Eu consertei. Sua idade mental e seu corpo não estão bem sincronizados. A fala está chegando e ela está progredindo a um passo acelerado. Ela é estonteante. Preciso anotar meticulosamente a evolução dela. Você faria isso por mim? Seria uma honra. É muito empolgante, Bella. Eu acredito que ela esteja... Ah, senhora Prim. Xi. Olá, tranqueiras! Eu sou o Rafael Almeida e comigo hoje, Luquinhas Oliveira. E aí, galera? Depois de muito tempo, estou de volta. E também Emanuele Nogueira, de Almeida. E aí, galera, beleza? Eu também tô voltando depois de muito tempo. E também o Matheus Mantoan, de Almeida. Só tem Almeida nesse podcast, só. Só tem Almeida nessa caralho aqui. Mas não somos parentes, apesar de algumas pessoas e taxistas acharem isso. Não somos parentes. E aí? O taxista achar que a gente é irmão... Era um Uber, mas tudo bem. Ah, beleza. Não é regulamentado, tá tudo bem. Não é CLT, né, Matheus? Foda-se. Não tem direito trabalhista nenhum, então não tem importância. Entendi. Já começa com crítica política, logo no começo social do podcast. Social foda, cara. Isso aí. É um podcast lacrador do caralho, né? Porra. Então, seguindo aí a nossa sequência aí, ó. Um podcast por semana, Matheus? Ou vai esperar 15 dias pra lançar esse aqui? Cara, não sei. A gente lançou na sexta-feira, o último. Então, não tá com muito padrão, né? Vamos só seguindo. Depois a gente decide. É melhor não prometer nada, não. Senão depois a gente se enrola. Exato. Não, agora a gente tá dividindo esse negócio aí que a gente tá usando pra pagar. A gente vai ter que gravar de qualquer jeito aqui, porque... Tem que fazer valer, né? Tem que aproveitar, de fato. Segundo podcast do ano, então. Aí já é um recorde comparado a 2023. E... mais uma vez falando sobre filme, vamos falar hoje sobre Belas Criaturas. Pobres. Vamos falar hoje sobre Pobres, que é... Pois é, eu não sei porque eu tô com Belas Criaturas, porque ela chama Bela, né? Ela chama Bela Baxter. Tá aí a minha desculpa. Filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, não sei se eu tô falando certo o nome desse cara, mas é isso aí, sobe a música. Uma pilha de órgãos sem a faísca da vida vinda do cérebro ou o bombeamento sanguíneo de um coração. É apenas uma mesa de frios do almoço de domingo. Agora, quem gostaria de reconstruir os órgãos? E quem distinguiria humano e animal, se é que tem diferença? Podem vir. Faziam quebra-cabeças quando crianças, não faziam? Sou o único ou é terrivelmente difícil se concentrar quando o monstro está falando? Ele é um cirurgião extraordinário. A pesquisa dele é revolucionária. O pai dele fundou este lugar. Se enganou achando que estávamos falando com você, Max McCandles. Só porque nos parecemos não quer dizer que somos iguais. Vá à merda, colega. Põe-se no seu lugar. O senhor acha mesmo que o fígado fica aí? Se me permite, qual é o propósito de colocá-lo de volta, senhor? Meu divertimento. Bom, vamos lá então, vamos falar então desse filme, desse diretor que eu tava esperando sair desgraçado da cabeça, porque os outros dois filmes desse cara que eu assisti são filmes pra te deixar meio perturbado das ideias. Acabei sendo surpreendido por um filme que no final é até fofinho. Se for pegar o padrão desse cara aí, tipo o Sacrifício do Cervo Sagrado e o Dente Canino, que é um dos primeiros filmes dele, você fica tranquilo, saí muito melhor do que eu imaginei que sairia. O que vocês acharam nesse aspecto? Cara, eu não esperava muita coisa, porque o único filme dele que eu vi antes é o Lagosta. E o Lagosta é um filme bem ruim, cara. Bem ruim mesmo, assim. Bem complicado. Mas fazia muito tempo que eu tinha visto. Eu só fui saber que o Lagosta, que o mesmo diretor do Lagosta, depois tinha visto o filme já. Então, minha expectativa estava toda baseada no trailer e no fato, e nos comentários que o pessoal fez, obviamente, né? E no fato de ter Emma Stone, é isso. Então, e o Willem Dafoe, obviamente, né? Então, não tinha expectativa. Mas concordo, cara. É um filme fofo. Principalmente ali do final do filme, que eu já falei mais pra frente. Chega a ser confortável, assim. Você sai do filme, tipo, de boa, com alguma esperança. Esperança é demais, vai. A gente tá num mundo meio ruim, mas tranquilo. Ficção que ajuda a gente a ficar de boa. Eu esperava que ele ia ser um filme mais vai desgraçar um pouco mais, porque no trailer, assim, o ar que o filme passa, parece que vai ser um filme de desgraçar a cabeça mesmo. Tipo, todo a temática do filme e tal, o jeito que ele rola, parece que ele vai ser assim. Mas é bem tranquilo mesmo. Bom, eu acho que eu fui a única aqui que teve uma percepção diferente do filme, porque eu, na verdade, eu não cheguei a ver o trailer do filme. Eu vi uma cena, da cena que eles estão dançando no restaurante, e eu, a princípio, achei que o filme era um musical. E eu achei que era uma coisa leve, assim, pra minha percepção. E eu, quando o filme acabou, eu tava assim, tipo, o que aconteceu aqui? Eu fiquei totalmente boquiaberta, assim. Eu tive essa percepção totalmente diferente. Eu tava esperando uma coisa mais leve, mas talvez mais comédia, alguma coisa assim. E eu saí totalmente desgraçada da cabeça. A expectativa muda muito pelo jeito, a percepção que vai ter. Com certeza. É, cara, eu, quando eu tava testando o filme, eu dei uma olhada, assim, que eu aluguei o filme, né, obviamente. Então, esse serviço de streaming hoje, às vezes, a legenda vem meio sem sincronia. Então, eu tava vendo aí. Daí, toda cena que eu colocava, pá, putaria, sexo. Eu peguei e falei, caralho, fizeram um Ninfomaníaca novo. Eu pensei que ia ser aquele desgosto que foi assistir Ninfomaníaca, que é um filme que... eu diria que julga muito o sexo, sabe? Cenas de sexo incômodas e perturbadas. Mas, mesmo sendo um filme com muita cena de sexo, ele acaba não sendo aquela questão julgadora, sabe? Moralista da cena de sexo em si, apesar de ter muita dentro do contexto do filme, você entende que ela tá numa fase de experimentação, né? Não sei. Já faz sentido, tem contexto, né? Pra essas cenas. É, acho que não é, digamos assim, entre aspas, né? Uma coisa suja, né? Uma coisa meio que pervertida. Isso, e mesmo quando ela tá em cenas que ela tá se prostituindo, né? Que a gente vai chegar nesse ponto mais pra frente lá, as cenas de sexo continuam não carregando uma carga, assim, um negócio pesado, que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo na vida dela, né? Porque foi tudo por escolha própria e foi tudo meio que natural pra ela. Não, ela não tem esse peso pra ela no final do que ela tá fazendo ali, né? Bom, se é pra explorar um pouco mais a parte de cena de sexo mais pra frente ali, mas é um bom resumo no fim das contas. Pô, é algo natural como o sexo deveria ser. No cinema, a maioria das vezes, a maioria é exagero, vai, mas quando o sexo seria um pouco mais explícito do que só uma cena em que o pessoal puxa o cobertor ou a câmera vira pra janela, é porque a cena vai ser desgraçada, é porque alguém não vai estar naquela situação porque quer, enfim, não vai ser consensual, a gente tá meio acostumado a isso no cinema, né? E nesse caso não, é tipo, normal, uma menina descobrindo o sexo legal, descobrindo o prazer, então funciona, de acordo aí com a análise. Eu vou pegar aqui então uma rápida sinopse do filme, pra gente ter um ponto de partida. A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. Aí vamos pegar aqui lá, logo no comecinho do filme, então. Acho que a primeira cena em que eles estão jantando, né? Aquele salão de jantar imponente, né? Daquela casa burguesa. Você vê um numa ponta, outro na outra. E imediatamente o filme já causa aquela estranheza que a gente tem um Willem Dafoe todo deformado. Filme todo em preto e branco, né? Por que você acha deformado, cara? A cara dele não é aquela, não? Ele tá deformado? Pra mim é que é Willem Dafoe normal. Daí logo em seguida ele vai, mete um arrotão, solta uma bolha gigante no ar e você fala, eita, já começou aí, né? E ela aplaude depois, né? Ela não fala nada, ela só aplaude. E que legal, causa estranheza de fato o começo. É, nesse começo ela tá bem infantilizada mesmo, né? Bem infantil. Uma coisa que eu achei interessante no filme foi a evolução da postura dela. No início do filme ela tem aquele jeito de andar bem infantil, parece uma criança que tá aprendendo a andar, e conforme ela vai evoluindo durante o filme, a postura dela vai mudando, a forma de caminhar, a postura mesmo dos ombros, isso vai evoluindo assim de uma forma bem nítida durante o filme. A parte da evolução dela pega muito também a fala. Ela realmente no começo fala igual uma criança. As primeiras cenas, na real, ela fala alguma coisa e o Dr. Godwin, ele corrige ela, né? Tipo, quando ele tá saindo pra trabalhar, ela vai correndo atrás, tipo, tchá, tchá, tchá. Aí ele fala, tchau, tchá, tchá, tchau. Até que ela fala, tchau, meio estranho ali. Ele sorri e segue em frente, assim. Então, essa parte, na real, tá que depois explica no filme pra frente, mas não chegou nem a ficar, tipo, subentendido, eu acho. É bem explícito de que ele tá tratando ela como criança, ensinando ela a falar, como se fosse realmente um aprendizado dos primeiros anos ali. A princípio, a impressão que dá é que ela tem, não sei, alguma deficiência intelectual, algum problema, né? Alguma questão que ela tá aprendendo gradativamente, né? Quando ele apresenta ela pro personagem que é o vai acabar se tornando o marido dela, não vou lembrar o nome do... Max. Max. Ele diz que ela é uma criança no corpo de uma adulta, né? O que dá a entender que seja alguma questão ali de caráter intelectual mesmo, né? Que é algum problema que ela tenha, né? Exato. Ele até fala, as palavras estão começando a surgir agora, quando a ação motora tá começando a se formar, e eu preciso que você anote todos os passos. Para isso que ele contrata esse assistente no começo do filme. Seguindo adiante, né? A gente descobre, então, que o Willem Dafoe, ele é um médico, um cirurgião. Aparentemente, um cara bem conceituado, né? Ele tá dando uma aula para vários estudantes de medicina ali. A galera até tira um sarro dele, né? Falando que ele é feio, chama ele de monstro, se eu não me engano. Aí ele chama esse personagem, o Max, para ajudar ele com esse projeto que é a Bella Baxter. Nessa cena específica, bem no começo do filme que ele tá dando a aula, que você falou, que ele chama o assistente, e chama ele de monstro. Antes o filme já foi amplamente divulgado de que era uma releitura de Frankenstein. Tipo, já foi divulgado dessa maneira. Uhum. Depois até pesquisei, é baseado num livro que é uma releitura de Frankenstein, literalmente, né? Tem esse ponto, assim. E tem no livro mesmo, da Mary Shelley, tem um momento no começo em que o Dr. Victor Frankenstein, ainda como aluno, ele é questionado do órgão mais importante, ele fala que é o cérebro, não o coração e tal, e começa esse deslumbre dele pra entender os órgãos e a vida e coisa e tal. E o que o Dr. Gordon tá ensinando no filme, ele fala, todas essas peças ficam, sei lá, porque não são nada sem uma expressão elétrica do cérebro. Eu acho que é esse termo que ele usa. Então ele já faz o paralelo direto, assim, logo no começo. Claro, pra quem não leu ou viu o filme, pode ficar um pouco perdido do Frankenstein, mas ele faz bem direto esse paralelo. E o fato de chamarem ele de monstro já é uma quebra nessa expectativa, porque o monstro tem que ser a criatura dele e não ele. Então, já no filme, assim, define que isso é uma das leituras do Frankenstein também, né? Que o monstro Frankenstein seria o próprio Dr. Victor Frankenstein e a criatura seria uma vítima, mas eles já explicitam isso no começo do filme, já chamam ele de monstro. Então ele é meio que é o Frankenstein e o Dr. Frankenstein e o monstro Frankenstein no mesmo personagem, direto ali. O que eu já acho que já dá pra gente já puxar também algumas coisas sobre esse personagem, sobre o Godwin, né? Porque ele é um experimento do pai dele, no final das contas, né? O pai dele fez com ele várias experiências, a gente pode dizer, né? Ele não tem suco gástrico, né? Ele tem o rosto todo deformado, que com certeza foi alguma intervenção cirúrgica que foi feita ali. Ele é um eunuco. Ele é um eunuco. Ele não diz que ele é exatamente um eunuco. Ele diz. Não, ele fala assim. Ele fala que ele não pode transar, mas depois ele resume que ele é eunuco. Não é capado. Ele fala que ele tem órgão sexual, mas que pra funcionar ele precisaria de energia elétrica pra que abastece toda Londres num dia, sabe? Porque ele precisaria de um incentivo muito grande no linfo, algo desse tipo, ele fala. Ele é juridicamente eunuco, vamos colocar assim, tá não bom, fisicamente. O que já entra nessa questão de, beleza, ele é o médico, mas ele também é um monstro, ele carrega a dualidade. Apesar da Bella ser o experimento dele, que seria o equivalente ao Frankenstein, ele é um próprio Frankenstein. Sim. De certa forma, né? Uhum. Ele é muito mais Frankenstein do que ela, inclusive, né? Porque ela teve troca de um órgão só, né? Ele já passou pelo corpo inteiro por experimentos. Sim. E eu acho que é por isso que meio que também tem essa questão dele achar muito normal o que ele tá fazendo, porque pra ele isso é normal, porque ele viveu isso, tanto quando ele fala sobre o pai dele, sobre as cirurgias que o pai dele fez, ele fala, tipo, normal, assim, não tem zero rancor do que aconteceu, porque pra ele é normal. Sim. Faz parte aí da vida de um cientista, né? Uhum. É, tem uma coisa, tá, isso é quase, esse é o final do filme quase, mas já faz justamente essa ligação com o que você tá falando, em que lá no fim ele diz que, pô, a vida inteira o pessoal me olhou diferente, tudo mais, mas você não, falando pra Bella, personagem da Emma Stone, que justamente mostra esse ponto, que ele tá ensinando ela, só que no fim ela tinha algo pra ensinar pra ele, né? Callback bem básico, assim, de roteiro, mas é fofo. É fofo ela aprender com... ele aprender com ela. O experimento dele, no fim das contas, funciona. E, cara, uma coisa que você citou aí, cara, o filme, ele tem toda uma estética, talvez, de um filme de terror, né? Porque a casa dele é praticamente um necrotério, ele faz uma porrada de experimento com um defunto, ele tem um monte de animal esquisito pela casa, que é uma quimera, né? Meio galinha, meio porco, aparecem vários aí no decorrer do filme, né? O carro dele, que seria a carruagem dele, é só a cabeça do cavalo e parece que é um motor elétrico ali atrás. A vapor. A vapor, né? É, pegada meio steampunk, né? Exato. E assim, ela brinca com órgão, com pulmão, com rola, com um monte de órgãos do defunto que estão pela casa, assim. E é uma coisa que é extremamente naturalizada no filme, assim. Causa estranheza na gente, mas não é assim, se fosse um filme do Hannibal Lecter, por exemplo, era pra ser um negócio assustador, né? Mas no filme ele fica leve. Isso vai ser usado muitas vezes no filme. É a questão de normalizar coisas que a gente acha estranho e o argumento do filme é que a gente não deveria achar estranho. Como, por exemplo, cuspir a comida que você não gostou. O que, que a gente finge que tá gostando da comida só porque, sei lá, foi sua sogra que fez, por exemplo? Cara, não gostei, foda-se. É o caso, né? Tem vários momentos no talvez filme que você mostrou. Talvez um pouco rude. Isso é a sociedade, não precisa cuspir, né? Não precisa cuspir, né? Só não come mais. Cuspir e falar, isso daqui está uma merda. Mas o argumento do filme é justamente esse, né? Ela tá no restaurante e tem uma criança gritando, ela levanta e fala, eu preciso socar aquele bebê. Tipo, é isso. Isso é muito... Nossa, cara, isso reflete muito o que a gente passa na vida real. Ou então a cena em que o Max mostra um sapinho pra ela e ela vai lá e esmaga o sapinho. Tá, não tô falando de normalizar essa parte, nem de socar o bebê. A questão não é essa. A questão é que são impulsos naturais que a gente reprime. E por que a gente reprime? Ele não tá falando que é pra reprimir, que não é pra reprimir nada, mas ele discute isso. Sim. É, porque ela tem inocência, tipo, principalmente mais no começo, inocência de uma criança com relação a essas coisas. Criança também, tem criança que não tem noção dessas paradas, que pega cachorro e aperta e machuca, né? Tipo, as crianças meio felícia da vida, porque não tem noção, né? Ela não é anormal isso. Exato. Bom, vamos andar com a história, então. Aí chega o ponto, então, que ela decide, o Max decide casar com ela, né? Mas acho que é importante a gente falar antes sobre a descoberta dela do sexo, né? Ela descobre que... a masturbação, de uma forma bem natural, cena bem constrangedora, inclusive, mas ela descobre a masturbação e o primeiro impulso dela falar que ela descobriu a felicidade instantânea. Cara, eu até discuto esse ponto. Por que constrangedora, cara? É, eu acho que esse é o ponto do filme, justamente. Não, mas é uma convenção. É uma convenção. Pra você que é o espectador e tá assistindo, pra você, vai soar como constrangedora, porque você sabe o que tá acontecendo ali e você entende que ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, eu acho que a grande brincadeira do filme é essa, causar estranheza com coisas que são naturalizadas dentro do filme, né? Pra gente soa muito estranho, mas pra ela tá tudo muito natural, né? Eu acho que é mais a questão, por exemplo, né, quando ela tá na mesa de jantar se masturbando e o Max chega e repreende ela e fala pra ela não fazer aquilo, que geralmente é o que acontece quando a criança ou o pré-adolescente tá ali descobrindo isso e geralmente ele é repreendido, ele não é orientado sobre onde ele pode ou não fazer ou quantas vezes pode ou não, né? Ele não é orientado sobre isso, ele é simplesmente proibido de fazer. Eu acho que essa é a questão que ele tenta se mostrar mais no filme. E ela chega a aprender isso, né? Lá no final também vai mostrar de que as coisas ficam mais claras pra ela. A questão é que ela tem muito menos problemas com isso do que a gente na sociedade normal, mas ela entende que ela não vai transar no meio da praça, né? Ela entende que tem que ser um ponto específico. Mas na hora em que ela pensa, bom, eu preciso de dinheiro, eu gosto de transar, ela simplesmente vai lá e faz. Ela se prostitui. Prostituir tem uma carga muito pesada, né? Quando a gente fala a palavra. Mas pra ela, no filme, não é algo pesado. Do mesmo jeito que o sexo não é algo pesado, não é um problema. Ela só tem que se assimilar às regras. Pra ela é meio que juntar o útil ao agradável. No primeiro cliente dela, ela dá risada porque ela acha engraçada a situação. Porque o cara, tipo, goza com três pedaladas, né? Três sanfonadas, acabou o forró. Pois é. É engraçado, depois quando ela vai falar com o Mark Ruffalo isso, ela fala, aí eu até ri, mas com respeito. Porque ela tava achando engraçado, né? Mas tipo, não, eu tava respeitando ali. ali na risada que eu dei. É uma cena bem engraçada, de fato. E a cena, e eu acho muito bom essa relação dela com o personagem do Mark Ruffalo, por conta disso, porque no começo ele quer dar o do desprendidão, que tá ali só pelo rolê, e depois o cara, tipo, fica super incomodado com tudo que acontece. Ele se apaixona mesmo por ela, né? Ah, sim, sim. Ah, cara, o Mark Ruffalo é o estereótipo do esquerdo macho, né? Tipo, de meme de Instagram, é isso. Sou desconstruidão, mas espera aí, mas é monogamia, né? Mas ele fala que não. Ele fala, logo no começo também, acho que quando eles estão no cruzeiro, quando eles vão no cruzeiro primeiro, não, quando eles vão em Portugal primeiro, ele fala, ah, eu já vou dizer pra você que eu não posso garantir constância pra você e tal, já falando que ele vai ser o garanhão da vida. Mas é aquela não monogamia só unilateral, né? É. Relacionamento aberto só pra um lado. Então, é isso. Bom, já citou o Mark Ruffalo, então, em determinado momento do filme, ela iria casar com o médico que tava fazendo um acompanhamento dela, até que surge o Mark Ruffalo. O Dr. Godwin queria que eles morassem na casa junto com ele pra sempre, porque ele queria acompanhar o experimento dele até o final, e ele chama esse advogado pra fazer o contrato, o advogado interpretado pelo Mark Ruffalo, e ele fica muito curioso pra saber que mulher é essa, porque um homem aceitou fazer esse contrato, e ele vai atrás da Bella pra descobrir o que que é, e nisso ele convida ela pra viajar o mundo junto com ele, e ela aceita. Uhum. E é interessante que nessa cena, você falou, né, era um contrato já matrimonial, e aí quando ela vai, ela faz um plano pra escapar da casa, que ela tá presa, e ela confronta o Max, ela fala, não, eu vou casar com você assim que eu voltar, eu só tenho que descobrir o que tá acontecendo em volta, mas tá tudo bem. Ela não tem essa noção, porque não foi imposta a ela, né, obviamente, de que o fato dela casar com alguém deixa ela presa. E eu não tô nem falando de parte sexual, tô falando da parte de realmente preso socialmente, né? Tipo, tá, eu vou casar com você, eu só quero viajar o mundo aqui com esse cara, tá tranquilo, não tem problema, na cabeça dela não tem problema isso. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Ela entende que ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser e casar com ele depois, assim, sem grandes problemas, né? Sim, sim, e aí você pega até o paralelo com o mundo real, tipo, cara, a gente tem muita sorte no nosso grupo aqui, cara, do Curva, porque a gente se conheceu depois disso que fomos ter relacionamentos de fato duradouros e a gente não perdeu nada, mas quantos amigos a gente não conhece que depois de relacionamento somem, tipo, viram uma outra vida por causa disso? Já. Qual que é a porra da relação, né? Isso é uma coisa que está intrínseca na nossa sociedade, né? E a gente vê isso diariamente nos nossos relacionamentos de amizade, coisa e tal. E como isso não foi ensinado pra ela, tá show, só vou curtir ali o que o mundo tem a oferecer. Ela não sabe o que é o mundo. Na verdade, pouca gente sabe o que é o mundo, né? Pouca gente realmente conseguiu levantar e falar, vou viajar, vou fazer, vou descobrir sei lá o que. E ela quer, ela tem curiosidade. Bom, aí eles viajam a princípio pra Portugal. O sexo acaba sendo sempre meio que uma linha guia pra descoberta dela, né? Tem uma cena bem grande de sexo, inclusive, logo que eles vão pra Portugal. Mas ela descobre também o pastelzinho de Belém, ou pastel de nata. Pastel de Belém, bom pra caralho. E, cara, aí já começa aí o Mark Ruffalo a querer podar ela, né? Porque ela come o pastelzinho de Belém, fala que quer mais um, e ele fala não, é só um. Uhum, exatamente. Que eu acho isso uma palhaçada. Porque o pastelzinho é tão bom, cara. Puta que pariu. Não, esse negócio de você não tem que degustar a comida. Não é, mano. É assim, mano. A comida é feita pra comer, cara. Se tá bom, você come mais e pronto. Sim, e assim, e essa é uma descoberta que me incomoda muito. Bom, vocês sabem, a gente tem uma relação muito forte com comida aqui nessa casa. E por mais que o sexo pauta esse ponto, no começo tem, antes do pastel de Belém, ele mostra ostra pra ela também, que ensina a abrir e tal, você come desse jeito e por aí vai. E assim, tá, tem coisas que você vai comer um só, mas você vai comer um só, não é porque você não pode comer, porque você vai engordar, é porque às vezes é um negócio que vai te enjoar, que vai te fazer passar mal. O pastel de Belém, por exemplo, é delicioso, mas cara, é um poço de gordura que vai te fazer ir pro banheiro depois de umas 6 horas e você vai passar mal. Você vai fazer um acordo matrimonial com a privada por algumas horas depois, se você comer 10 pastéis de Belém. Ou você vai vomitar no meio de Lisboa. Também tem essa possibilidade grande. Agora, por que você não ensina direito? Por que você não explica isso? Tipo, não, um tá bom. Cara, mas por quê? Ela pergunta isso várias vezes. Por quê? Por que que a gente não pode transar o dia inteiro? Por que que eu não posso falar tal coisa e tal? E é justamente isso. Tudo bem não poder. Do não transar o dia inteiro, ele falou que é porque ele não aguentava. Não dá conta. E é muito boa a análise lógica. Eu adorei a questão dela ser extremamente lógica, talvez por ter sido educada por um médico racional, em que aí ela fala, tá, mas isso é um problema fisiológico do homem? Aí ele gagueja e fala, é. E de fato é. Não dá pra negar. É um problema fisiológico do homem. Mas o legal na questão do pastel é que ela vai com ele, ela não deixa ela comer mais, mas depois ela vai sozinha e come um monte. Uhum. Então a questão da proibição dele mesmo. Quando ela tá sozinha, ela come quantos ela quer. Sim, todos. Eu não lembro se no filme mostra alguma consequência disso. Eu acho que não, porque logo em seguida ela já vê o pessoal brigando, né, lá nas ruas de Portugal. Então acho que não exploraram esse ponto. Por mais que eu li uma notícia, e aí é quando os bastidores afetam o filme, né, em que a Emma Stone passou mal achando comer pastel de Belém. Pra quem não sabe, quando você tá fazendo um filme, não é um take só e foi. Pessoal, o Rafael estudou cinema uns anos, não terminou o curso, né? Mas tipo, estudou. São uma porrada de take. É uma caralhada de take que você faz pra pegar a cena exata ou fazer os cortes certos. Então ela teve que comer vários pastéis de Belém pra poder gravar o filme. E a atriz passou mal. Faz sentido. Foda. Inclusive, observação rápida aqui sobre a cena de Portugal. Contrata um brasileiro, cara. Português de Portugal é feio pra caralho. Eu vi aquela cena e tava pensando, meu irmão, fala português, alienígena, filha da puta, caralho. Língua escrota do caralho que o pessoal de Portugal fala. Puta que pariu. Vamos sobrepor logo essa porra dessa língua e falar que é brasileiro mesmo. Não tem jeito, não. O português real é o português brasileiro. O português de Portugal é o português arcaico que tá caindo em desuso. É o português menos falado, né? Lucas Neto tá fazendo as crianças portuguesas terem sotaque carioca, porque a criança já sabe. Português bom é português BR. Exatamente. Inegável. Certo. Acho que outra cena de Portugal que é legal a gente comentar foi quando ele teve a crise de ciúmes, quando eles estavam no restaurante. Primeiro que teve a cena de dança, maravilhosa. Muito boa a cena de dança. Muito boa. Inclusive, Mark Ruffalo, que homem. Tava muito bem no filme, apesar do Matheus discordar de mim daqui a pouco, mas tava excelente no filme. Acho que ele pegou o papel de ser o típico, como ele falou, esquerdo macho mesmo, o cara bom vivant, engenheirado. Eu achei muito bom, cara. Eu gostei bastante dele. Vou fazer só os 2 centavos antes de você continuar, rapidinho. Eu não gosto do Mark Ruffalo, isso é um fato. Mas eu, nos últimos anos, pandemia e tal, eu mudei um pouco algumas coisas e tá muito fácil mais pra mim dar o braço torcer. Então, assim, acha ele um bom ator? Não. Mas no filme ele tava ótimo. No filme funcionou. Não sei se foi direção que fez atuar muito bem, fez uma cara de Mark Ruffalo que funcionou no rolê. E apesar de eu olhar e ver o Mark Ruffalo, tá tranquilo. Então, na sequência, ela tem a cena que ela começa a piscar pro rapaz lá no fundo do bar, né? E daí ele fala, mas por que você tá piscando? Ah, tô piscando de volta pro rapaz ali. Aí ele tem a cena do acesso de crise. Que tem... O rapaz, você tá sendo muito educado, que era um tiozinho só pra dar rabia. Mas a questão é a cena de luta, a sequência de luta, porque logo na sequência vem um casal, chama ela pra sair junto, ele sai no soco pessoal também. Eu achei essa sequência muito boa, cara. A briga feia pra caralho, né, mano? Bom. É, mesmo a dança, né? A briga é quase uma continuação da dança, assim. Apesar de ser uma cena muito bonita, sei lá, se você olhar cenas de dança mais coreografadas, de musicais mesmo, é algo bem diferente, assim. O casal que chama ela, beleza, mas ela tá indo completamente. Isso foi bonito no filme, de fato. Aquela coisa de cinema, tipo, a pessoa está sentindo a música. Ela não sabe um passo de dança decorado, mas ela tá mexendo o corpo conforme ela tá ouvindo. Ela simplesmente deixou o corpo se mexer, cara. Ela perfeito, foi... perfeito. E, pô, ficou bonito, de fato. Ficou bem legal. É quase primal, assim. Eu achei do caralho. Porra, a Emma Stone mandou pra caralho. Essa menina, cara, é que a gente conhece ela de Freaks e Geeks, de filmes, assim, mais adolescentes e tal, então tem aquela imagem na cabeça, mas, caralho, que atriz desgraçada, né? Consegue passar completamente ali no que ela faz, é fantástico. É, mas ela em Cruella também tava fantástica. Não vi. Cruella é um baita filme, inclusive. Recomendo. Muito bom. Tem que ver, tô na lista. É o mesmo roteirista desse filme, inclusive, Tony McNamara. Cara, antes de sair de Portugal e ir pro barco, uma questão que eu achei bem legal é a ambientação, porque é uma Portugal, assim, parece futurista, né? Olhando com uma visão de você saber que é um filme de época, você vê aqueles bondinhos, as máquinas a vapor, né? Entra no steampunk, né? É um filme steampunk, se você parar pra pensar, né? Existe muito na cabeça de pessoas, quando você fala de distopia e termos que terminam com punk, tipo cyberpunk, steampunk e etc., a gente sempre pensa no futuro, mas não é necessariamente. Uma distopia pode ser do passado. Distopia é quando você pega um ponto e desmembra pra uma ramificação diferente da nossa. Então, é uma distopia steampunk na era vitoriana. Ou seja, provavelmente ali, final dos 1800. É como se a Revolução Industrial tivesse sido a nossa última modo de evolução tecnológica e tudo evoluiu conforme o vapor. Por isso que os bondinhos estão soltando fumaça, a carruagem do cara tá soltando fumaça, mas ao mesmo tempo toda a ambientação de cenário, de roupa, é um desmembramento de que você pega de imagens vitorianas. Aqueles vestidões armados, ombreiras de bufônicas, assim, é desse jeito, então. E é legal ver Portugal. Espartilho. Espartilho, sim. Porra, uma das cenas de sexo logo do começo, o Michael tá usando tipo uma cinta branca num tiro. É tipo um espartilho masculino, no fim das contas. Não consegui não rir disso. Inclusive, que bundinha feia do Mark Ruffalo, né? Meu Deus do céu, Deus me livre. Aquilo ali, aquilo tá complicado, tá merda. Mas assim, essa é a base da ambientação do filme. Sim, e eu achei bem legal, cara, a escolha também, com certeza a escolha de fotografia ali, ou do diretor mesmo, de ter cenas de fundo verde, assim, mas escancarada, sabe? Você praticamente consegue ver o fundo verde ali na cena, não tentou esconder em nada, e falou, isso aqui é uma cena de fundo verde, tá? É proposital. Esfregando na tua cara. Sim, e tá tudo bem, tá tranquilo. Funciona pra estática do filme, né? Exato, porque é diferente. Casa bem. Uhum. O que eu achei interessante é que, assim, no começo, a parte mais, que é em preto e branco, ela é muito clara, assim, pelo menos a percepção que eu tive. Ela é muito esbranquiçada. Luz estourada, né? Isso, sim. Isso mesmo. E quando ela passa a ter cor, ela é muito forte, é muito colorida. Cores vivas? Cores muito vivas, muito gritantes, assim. E achei esse contraste mesmo das duas, do início do filme e depois, né, quando fica colorido. Uhum. Fica muito forte. Beirando o surrealista, né? Bem, tem até mais um contraponto no próprio filme, em questão de cor e tal. A Manu foi precisa ali. Quando é preto e branco é bem estourado. A luz é estourada, então fica muito claro. Quando é colorido o resto do filme, são cores vivas, só que não chega a ser saturado, mas não tem aquele incômodo de luz. Agora, se você notar, duas cenas, isso muda. É a primeira cena do filme, que é só a ex-Bella Baxter, né? Que chama Isabela? Bom, não lembro, mas tipo, a antes dela... Vitória. Vitória, perfeito. É Vitória. Obrigado. Da Vitória, olhando a ponte, que tá com o vestidão azul. Então, aquela fica um pouco mais saturada, mais escuro, até porque tá à noite, vestido azul escuro e tudo mais. E depois, quando a Bella vai visitar o mesmo cenário no fim do filme, pra entender o passado dela, é aquele mesmo tipo de cor. Mas, e depois, quando ela vai pra casa do ex-marido do passado também, que vai chegar lá, também é esse mesmo ponto. Só que quando acaba e volta e as coisas vão pro final, já volta pras cores vivas. Então tem ainda mais esse cenário, assim, de fotografia diferente que colocaram. Faz muito sentido, porque é um filme dela, né? É um filme da Bella. Então, a pré-vida tem um cenário. A infância tem um cenário. Ela, entre aspas, eu não sei se o termo cabe aqui, mas vocês vão entender. Mulher feita ou quase feita, já é cenário que tá maior, na maior parte do filme. Que é o amarelão, o laranjão e tudo mais. Eu acho que sim. Eu acho que meio que reflete o sentimento mesmo dela, né? Meio que a forma dela enxergar as coisas naquele momento da vida dela. Aquele pessoal que faz aquele sprint de Instagram com esquema de cores de fotografia, que tem muito em Breaking Bad, coloca uma paleta de cores embaixo, vai se deleitar com o filme. Vai ter vários prints daqui a pouco. Orgasmo. Aí é orgasmo pra esses caras aí. Quem estuda a teoria das cores, cara, puta merda, vai ser um semestre pra... pra justificar isso aí. Vai ser tema de TCC esse filme, né? De audiovisual. Bem essa. Bom, de Portugal, então, eles partem para um navio de cruzeiro. Aí, nesse navio, eles encontram ali um casal, né? Uma senhora mais velha e um rapaz aí um pouco mais jovem, né? Que eles meio que encaram com muita naturalidade a Bella, conversam com ela praticamente de igual e entendem completamente o modo dela de enxergar as coisas. O que me leva a uma questão. Ou o Mark Ruffalo é muito conservador ou aquela galera é muito descolada? Porque parece que ele que é o mais descolado da realidade que tá vivendo ali, né? O Matheus no começo falou que o Mark Ruffalo, o personagem, ele é um estereótipo do esquerdomacho. Mas eu acho que ele tá mais pra um tipo de red pill. Porque assim, ele quando ele atrai a Bella pra ele, ele vê nela uma certa inocência e como se ele pudesse manipular ela, né? Então, no início, ele acha que ela vai ceder aos caprichos dele, vai viver ali de acordo acordo com o que ele disser pra ela que ela tem que fazer. E quando ela começa a mostrar que ela não vai viver assim, que ela não vai fazer da forma que ele quer, ele começa a enlouquecer, ele começa a pirar, ele começa a ficar fora de si. É, então eu acho que é mais nessa linha, pelo menos a percepção que eu tive, é mais nessa linha, porque ele começa a perceber que não vai conseguir manipular ela, e ele fica louco. Então... Falando demais, dá esse livro aqui, joga o livro no mar. É mais ou menos isso, sim. Quando ele percebe essa que ele cena, não vai manipular ela. Essa cena do livro é tão boa, quando ele pega o livro e joga a tiazinha, só pega e entrega outro livro assim pra ela, assim, com uma cara de pau. Mesmo. Fala, essa questão que você falou de parecer que ele tá descolado, você vai vendo isso ao longo do filme, porque todas as vezes que ele fica puto com alguma coisa que ela faz, ou alguma atitude, é só ele que tá puto. Tipo, quem tá em volta meio que tá cagando pro que tá acontecendo, sabe? Tipo, tem uma hora que ela tá... Eu não lembro exatamente o que ela faz, mas tem uma hora que ela tá comendo. Eu não lembro o que ela faz, que ele meio que repreende ela. Só que, tipo, todo mundo tá em volta, tá cagando. É só ele que tá se incomodando da forma que ela tá fazendo as coisas. Então, parece muito mais que, tipo, ela é muito mais normal naquele mundo do que ele. É, e ela não consegue entender por que ele tá agindo daquela forma. Tipo, ela não consegue entender o que tem de errado, né? O que tem de errado com você, né? Naquela, quando ela some a primeira vez e depois ela volta e ele vai pro bar e começa a bater a cabeça no bar e ela fica tipo, você tá com algum problema? Qual que é o seu problema? Então assim, você consegue notar no decorrer do filme que ele vai enlouquecendo aos poucos, conforme ela vai se libertando, ela vai descobrindo e ele começa a perceber que ele não consegue controlar ela, ele vai, a loucura dele vai meio que evoluindo durante o filme. Total. Até ele ficar completamente maluco. E quando ela vai lá pra casa de prostituição e deixa ele vai lá atrás dela, grita lá na janela. E no final do filme, quando ela realmente não quer mais nada com ele e deixa, volta, né, pro pai, ele vai atrás do ex-marido dela pra meio que atormentar mesmo a vida dela, né? Aquele negócio de você não quer ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Ou vou acabar com a sua vida, sabe? Acho que é bem, bem Red. Mas é isso, voltando pra esse casal que eles conheceram no barco, então. Cara, vocês sentiram uma pegada meio nilista do rapaz? Eu não vou lembrar o nome do personagem aqui, nem do ator. Eu sabia que alguém ia falar totalmente, isso. Totalmente, né? Eu senti totalmente um pano meio nilista nele. E a resposta é não. Cara, ele é cínico, ele não é nilista. Nilismo associando como Nietzsche, tá? Fui deturpado e tal. Pulando essa parte. É culto à tragédia, não à desistência, tá? Então, esse personagem, que eu também esqueci o nome dele agora, que é um puta vacilo, ele é extremamente cínico. O cínico é a pessoa que fala, eu não vou fazer nada porque não vale a pena. O pensamento de Nietzsche é, nada faz sentido, por isso a luta vale a pena, sabe? É como se assim, é como se o niilista fosse a pessoa que fosse lutar sabendo que vai perder. Enquanto o cínico, ele não vai lutar porque sabe que vai perder. Não tem problema, porque esse é o senso comum do que é niilismo. Então, acho que todo mundo que viu pensou exatamente isso. Inclusive, logo na primeira cena em que aparecem esses dois personagens, a senhora um pouco mais velha e ele, ela fala justamente, não dê ouvidos pra ele, ele é um cínico. E aí, um pouco depois, aliás não, é que tem a cena importante que eles veem os bebês em Atenas e tal, então depois dá pra falar sobre isso, mas é só essa o ponto, sim, depois a gente fala sobre. Certo, bom, eu pesquisei aqui, o personagem chama Harry Astley. A gente nem lembra o nome mesmo. O talvez niilista. E a moça é a Marta. O cínico. Pseudo-niilista, pseudo-cínico. E a moça é a Marta, que personagem bem legal também. Pô, adorei ela, cara, muito bom. Eu não sei, eu não tenho certeza, porque eu vi o filme uma vez e fiquei pensando nisso depois e fiquei de voltar. Mas me dá a impressão de que a Bella começou a ler neste momento. Não ler literalmente de saber ler, agora de buscar literatura, buscar conhecimento, foi neste momento, né? É porque é um navio, não tem muita coisa pra fazer, né? Apesar de ter bar, ter cassino, ela não tinha interesse, então ela passou a ler enquanto ela tava no navio ali, né? Pois é. E ela lê muito e muito rápido, inclusive. Não, é normal, cara. Quando eu era adolescente, eu li um monte também. Agora é difícil ler 50 páginas sem pegar no sono depois. É foda. Quem me dera. Mas então eles fazem uma parada na Grécia, né? Que é o momento que esse personagem, o Harry, ele mostra pra ela a miséria. É o momento que ela descobre que ela tá vivendo uma vida de luxo e tem pessoas passando fome, crianças dormindo na sarjeta. Aí o que desperta nela um sentimento de querer fazer caridade. Bem, bem, bem interessante que daí, nesse meio tempo, o Mark Ruffalo tá lá ganhando dinheiro, dinheiro e dinheiro no cassino. Ela pega todo o dinheiro que ele ganhou e entrega pro guarda não confia, né? Pode deixar que eu vou dar pros pobres esse dinheiro aqui. Essa cena eu acho muito engraçada, porque nesse ponto ela já tá bem mais madura, né? Ela já não é mais tão inocente igual ela era no começo. Aí quando acontece isso, eu falei, caraca, como é um ponto que, tipo, que ela não explorou essa malícia do ser humano, ela ainda era inocente com relação a isso, por mais que em vários outros aspectos ela tava muito mais madura. Mas como ela não tinha sido exposta a isso, ela nem passou pela cabeça dela que os malucos iam roubar o dinheiro. E junto com isso, cara, eu acho que o mais interessante é que é a primeira vez que ela lida com problemas do mundo, né? Porque até então, eu não acho que privilégio, por mais que caiba também, não é essa análise aqui agora. Mas ela não tinha essa visão de que as pessoas passam fome, né? Que as pessoas têm problemas, que isso era um caso. Ela só conhecia a própria vida e o que ela estava descobrindo em seguida. Então, acaba sendo também um paralelo muito grande com a gente, assim. Eu não lembro exatamente a primeira vez que eu notei que o mundo tem problemas, mas em geral é um baque, né? Claro, a não ser que você venha de uma família em que já normalize, sei lá, tipo, a família neoliberal que admite que tá tudo bem ter pessoas passando fome porque o mundo é assim, tá tudo certo. Tá, essa pessoa já vai chegar no mundo real com a cabeça totalmente tomada, assim, por esse pensamento. Mas quando você tem esse baque, sei lá, primeira vez que você olha na tua vida, você viu alguém comendo comida do lixo. Sei lá, primeira vez que na escola passaram Ilha das Flores. Não sei se vocês viram esse documentário na escola, mas eu vi, foi pesado. Tipo, pra você entender ali, né, que tem pessoas literalmente vivendo de lixo. Então, esse foi o baque dela, ver as crianças mortas. E aí, junto com o Henry ou é Harry que você falou, Rafa? Harry, tá. Quando eles estão olhando lá Atenas, que inclusive é uma cena linda, cara. Porque, não, linda bebês sendo enterrados. Não é isso o ponto, mas tipo, é tudo amarelo, eles estão olhando lá de cima. Então, é quase um deserto numa montanha, assim, é um bagulho absurdo. E aí, quando ela fala, vamos descer e ajudar eles, aí o Harry fala, tá, mas se a gente descer, eles vão matar, estuprar e roubar a gente. E eu digo mais, se eles subissem aqui, a gente ia fazer a mesma coisa com eles. Então, assim, ela não tá numa situação boa pra medir esse tipo de coisa. Ela tá com a pior pessoa possível do lado dela pra entender o que é um problema social, de fato. É um niilista. Cínico. Mas depois dessa cena, ele confessa pra ela que ele mostrou aquilo pra jogar na cara dela mesmo, né? Pra ela ver que as coisas são, no mundo lá fora, as coisas são difíceis, né? Não é só o mundinho dela que ela tá vivendo, que ele fez isso mesmo pra esfregar na cara dela o que acontece lá fora. Foi a forma dele falar, o mundo não é um morango. E foi quase um sadismo, cara. Foi quase sádico da parte dela. Tanto que ele admite mais ou menos isso, e é isso que eu ia falar antes e preferi deixar pra agora, porque quando ele fala isso, ele até pede desculpa por ter feito, tudo mais, beleza, e aí ela mesma conclui, tá, o fato é que você é assim porque você desistiu, eu não vou lembrar exatamente a frase que ela fala, mas enfim, tipo, você desistiu, você não vê esperança e você é o fraco da história, em grande resumo, assim. Ela mesma consegue concluir isso, claro, depois de perder o dinheiro, uma coisa fica puto, descobrir tal, acontece tudo e aí tem essa cena que vocês estão falando agora. Então, é interessante tudo muito rápido, né? Sei lá, pra outras pessoas talvez demoraria anos pra você assimilar uma coisa dessa. Mas tá que é um filme, né? Você tem 2 horas e meia pra contar a história. Faz sentido ser rápido ou na cena seguinte. Mas é legal. Eu vejo pouca ponta solta de pensamento nesse filme. É tudo muito bem seguido, escalonado, assim. Sim, são como picos de aprendizado, né? Uhum. Como evolução mesmo. A criança não tem aqueles picos de... Como é que chama os picos de aprendizado? É de aprendizado mesmo, né? E então é um atrás do outro e a coisa escalona muito rápido. Ela é uma esponja, né? Tá entendendo as coisas agora, tudo pra ela é novidade, então fica mais difícil pra ela de assimilar as coisas conforme... Porque é muito rápido, de fato. Uhum. E é tudo novidade, né? Sim. Pô, a gente tava falando de cena do navio e esquecemos de uma cena que foi terrível, cara. E desgraçado desse diretor que eu consegui ver uma cena terrível e dar risada. Filha da puta, eu não queria ter dado risada. Mas na primeira noite do navio, ela vai dar uma olhada pra fora em como estão as coisas ali no cruzeiro, e aí eu não sei se é o timoneiro, o capitão, ele tá basicamente estuprando uma gaivota. Ai, e aí ele verdade. Fala, você cagou no meu pau e mata a gaivota, cara. Eu falei, caralho, que filha da puta, e foi engraçado ao mesmo tempo. Tá que pariu. Tinha esquecido completamente disso. Obrigado por lembrar disso, cara. Foi uma cena bem rápida, cara, mas tava lá. Foi o suficiente pra te traumatizar, né? Exato. Bom, partindo daí, estão sem dinheiro no barco. Aí o capitão vai na cabine deles e fala: tô sabendo que vocês estão sem dinheiro. Vou largar vocês no próximo porto e vocês se viram lá. E é nesse ponto que eles vão pra Paris. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse filme, cara, é que ele passa por vários locais, assim, que são icônicos, né? Começa em Londres, vai pra Lisboa, aí agora era Atenas mesmo? Na Grécia? Não lembro se era Atenas, de fato, se era outra cidade. Sim, exatamente isso. Depois eles vão pra Paris. Cara, e você não vê, por exemplo, Londres, você não vê Big Ben. Paris, você não vê Torre Eiffel, você não vê Arco do Triunfo. Portugal, você não vê, sei lá, Castelo de São Jorge, não sei que ponto turístico tem em Lisboa. Sim, você fala que você não ia ver nenhuma padaria. Pior que você viu uma padaria. É, tem padaria. É. Eu acho uma Torre do Sino o principal ponto de Portugal. Posso estar enganado, mas Torre acho que é isso. Victoria Blessington. Eu não a vi há anos. Pois ainda não viu. Eu sou Bella Baxter. Estranha mulher emplumada. Peço perdão, poderia jurar que era ela. Mas é isso, então, eles largados em Paris, até que ela anda por lá e descobre uma, como que a gente pode chamar, uma casa de prazer? Uma casa da luz vermelha? Casa de tolerância. Casa de tolerância. Cara, mas é até um pouco, ela não sabe disso. Ela chega e fala, quanto que custa um quarto? Aí a senhora já fala, olha, eu cobro 10 francos e você pode tirar 30. Ela fala, o quê? Tipo, ou seja, ela cobra 30 e tem que pagar 10 pra casa, basicamente. Isso aí, 20 francos. Eu não sei quanto que tá aí a conversão, mas tá um pouco barato, talvez, pra Ibstone? Talvez. Depois, acho que o Mark Ruffalo comenta que quando ele reclama, ele falou assim, além de você se prostituiu muito barato, que era tipo um inteiro barato mesmo. É o que tinha, né? É, mas pelo menos ela fez o certo, que depois que ela conseguiu o dinheiro, ela foi direto numa confeitaria francesa pra comer, que é exatamente o que eu faria, cara. Croissant sem recheio. Não é nem croissant, ela pega um doce, pô, esqueci o nome agora, mas é um doce francês famoso. É um croissant de chocolate. Não tem croissant de chocolate. Não. É tipo um pãozinho mesmo. Mas eu não sou de doce e eu olho aqueles doces e falo, mano, isso que deve ser bom. Puta que pariu. Tenho curiosidade. Mas faria exatamente o mesmo. E é nisso que tem aquela cena que a gente comentou no começo do episódio, em que aí ela começa a falar, você realmente me dá prazer e coisa e tal. E aí ele durou três bimbada e eu só consegui rir, mas com respeito. E é, bom, cara, é em Paris que o filme descaralha pra cena de sexo seguido uma da outra, né? É uma sequência gigantesca e é dentro desse prostíbulo que ela conhece a Toinette, a prostituta socialista. Sim. Parisiense. Uhum. Curiosidade nesse ponto, eu fui dar uma lida sobre a história do filme e tal, e pelo que parece, claro, né? Eu não gosto muito de falar de coisas que eu não li esse livro, mas o autor desse livro, que é um autor irlandês, autora. Ele é um socialista. Autora? Sim. Que escreveu o livro? Sim. Nossa, eu passei batido por isso. Bom, beleza. Nossa, muito sem informação, cara. Mas depois a gente confere, não tem problema. Não, é autor, perdão. É que eu vi o nome Alasdair Gray, pensei que era mulher, mas é homem. Tá, beleza. Tá, você só falou que era mulher porque você achou que era, né? Parece um nome feminino. Não me confunde assim, cara. Puta que pariu. Mas ele é irlandês e pelo que eu li da resenha... Ah, isso é de Glasgow. Escocês, desculpa. Ah, esse pessoal da Europa também, mesma bosta, né? Filhas britânicas é tudo a mesma coisa, né? Tanto faz. Mas sim, escocês. Pela resenha que eu li, esse cara, ele é um socialista e tem muito dessa parte política no livro, inclusive com embates realmente de exploração entre a Escócia e a Inglaterra. Isso é muito discutido no livro e no filme é só essa partezinha agora que aparece. É, o livro, ele se passa em Glasgow, né? Ele não se passa em Londres. Fizeram essa mudança aí pro filme, né? Sim. Mas é um cara, é um autor, eu dei uma pesquisadinha também, que é de uma onda que a galera chama de Renascimento Britânico, sabe? São vários autores diferentes ali da região, Reino Unido, da Inglaterra, Irlanda, da Escócia, que formaram uma nova forma de literatura, assim. E ele tava nessa onda aí. Então, por isso tem essa questão do Frankenstein, como se para ele fosse uma releitura mesmo do ponto de vista mais britânico mesmo, sobre o modo de vida, né? Acho que muito da pegada de onde vem o próprio Alan Moore também, né? Apesar de ser um escritor de quadrinho, não sei, de livros, ele é muito dessa pegada também, né? Voltando um pouco à cena sexo, cara, tem um ponto que eu não sei, né? Desculpa usar a carta da representatividade, mas talvez Manu seja a melhor pessoa para falar isso e não eu, então diga aí se faz sentido ou não. Mas de todas as cenas de sexo, até essa primeira, em que ela ri e tal, é muito leve. Mas tem uma específica que eu acho que foi a única cena do filme em que ela ficou desconfortável de fato e incomodada, em que tem um cara que é mais agressivo com ela e pega ela por mais tempo e tal, ele sai e depois chega, Toinette? Qual que é o nome da menina mesmo, socialista? Peraí, é Toinette. Toinette, perfeito. Toinette, sei lá. Pode ser francês, pode ser Toinette, faz sentido. Em que ela chega em seguida e fala, ah, esse lenço aqui é com perfume, precisa tirar o cheiro, isso aqui é um chá, porque chá é bom, e aí ela começa a conversar e dá o livro pra ela. E essa foi a única cena de sexo ou pós-sexo no filme em que eu vi a personagem incomodada com o que aconteceu. Que ela fala que, ah, foi agressivo, mas não foi agressivo de um jeito bom. Eu não sei se outras cenas podem ter passado a mesma coisa, mas a única de incômodo que eu notei foi essa. Até na cena que ela tá, tipo, amarrada, com aquela mordaça na boca, ela tava tranquila. Nessa, ela ficou incomodada, de fato. Sim, eu acho que foi a única mesmo que ela ficou incomodada. E dá pra ver pois que ela fica incomodada na hora mesmo. Na hora, no ato mesmo, ela já tá incomodada. É que era um cara grande também, né? Acho que ela ficou com medo também do próprio cara, né? Que... Eu acho que não é em relação ao tamanho dele, não é a idade mesmo. Pode ser. Porque até naquela cena que a gente falou várias vezes lá das três bimbadas, ela até fala, não tem que me aquecer antes? E aí ele já entra e acaba e ela começa a rir. Então, tipo, nem se aquecendo ela tá preparada pro sexo, pelo menos, né? Pelo menos pra aquele que ela teve. Mas essa em específico causou um incômodo pra mim. Essa toda primeira cena não parece o manual do Aristeu, velho? Sabe? Mano, é muito parecido. Agora não vou tirar o Aristeu da minha cabeça, velho. Eu tô mostrando a foto do manual do Aristeu pra Emanuele aqui. E aí, parece ou não parece? Porque eu tava achando ele muito parecido com alguém e quando eu assisti o filme não tava lembrando de que era. Eu admito que eu não conheço, devia pesquisar agora também. Então, sim, é muito parecido. Ah. Tirando que o nariz é 3 vezes maior. E, bom, tem algumas questões que a gente deixou de falar, né? É que o filme vai decorrendo na viagem e vai voltando para cenas de volta para Londres, né? Nesse meio tempo é explicado que a Bella, ela, na verdade, ela é filha da mulher, dona do corpo original, que se suicidou. E o Willem Dafoe fez um transplante cerebral nela, né? Então, durante o filme, no decorrer, a gente descobre que ela, na verdade, é uma criança, um cérebro de bebê, que foi colocado dentro do corpo da mãe dela. Que, no caso, isso não ficou muito claro pra mim, mas ele fez isso como um experimento de fato, ou ela era um feto muito pequeno, se ele não fizesse, ela teria morrido? Fala que foi um experimento. Tanto que ele, quando ela vai embora, ele repete o experimento com outra pessoa. Não, mas a questão é, ele faz isso e mata o corpo do bebê mesmo, ou não tinha salvação o bebê, porque era um feto muito pequeno? Cara, acho que não explica isso. Então, eu acho que não, porque ele não fala que o bebê ia morrer, ele só fala que o bebê estava vivo. Ele falou, por sorte, o bebê estava vivo quando ele recuperou o corpo dela. Mas não deixa, claro, e o que dá a entender, pelo menos pra mim, foi que não, que o bebê ia morrer, não. Ele fez mesmo pelo rolo do experimento. Desculpa ser militante pro aborto aqui, mas pelo tempo dela, tamanho da barriga e coisa e tal, não tinha nem 7 meses, cara. Então, assim, o bebê ia morrer? Sim, ia. Não, mas 7 já tem grande chance de sobreviver já. Eu disse que não tinha nem 7 meses, assim. Ela não foi mostrada, tipo, pelo menos não pareceu uma barriga, assim, o suficiente. Pareceu algo antes até, anterior. Tipo, a ponto de que precisaria ter o corpo, pelo menos precisaria ter um suporte da mãe pra sobreviver. Eu entendi isso. Posso estar errado ali na cena, né? Se pareceu ser maior e tal, não vi no filme, pelo menos. Eu fiquei com essa questão na cabeça. Porque, no final, o personagem do Willem Dafoe, voltando um pouquinho pra ele é um personagem, assim, ele não é ruim, né? Ele não é uma pessoa má. Eu acho que esse experimento seria cruel por si só, se não tivesse chance de sobrevivência. A impressão que eu tive é que ele salvou a vida do bebê, transplantando o cérebro pro corpo da mãe, que já tava morta. O cérebro, literalmente, pode, né? Ser. Cara, eu não acho que houve intenção de salvar o bebê, tá? Sendo mais direto com o roteiro, pelo personagem apresentado, não acho que foi algo do tipo, nossa, eu eu consigo salvar esse bebê usando o corpo da mãe. Não acho que foi isso. Uhum. Eu também... Ele viu muito mais uma oportunidade de experimento do que, tipo, de salvar a mente do bebê ali. Ao mesmo tempo, não acho que ele assassinou um bebê. Tipo, não é nenhum nem outro. Acho, tipo, olha, tenho como aproveitar esse cérebro que tá vivo nesse corpo que está... Que ele fala que ela não tá exatamente morta, né? Tipo, que ela morreu, mas ela ainda tinha alguma coisa e tal. Ela dá um technobubble científico básico pra explicar o porquê que funcionaria, entre aspas. Então, acho que foi mais questão de oportunidade. Posso fazer isso aqui, ponto. O interessante é que no filme, ela chama ele de God, né? Deus. Então, ele meio que dá uma ali de... Eu acredito que seja por puro experimento mesmo. Ele não teve, assim... Não foi a questão de salvar o bebê ou salvar a mulher. Ele queria ver o que ia acontecer. Concordo, é bem essa. Ele tem oportunidade. E o lance ser God, eu acho que é um subterfúgio, é um melhor termo. Mas eu acho muito bom usar o nome Godwin, né? Que é um nome conhecido até. E arredondar pra God. Ela chama ele de God. A princípio é só por algo mais fácil de falar e tal, né? Um nome amigável. Igual chamar, sei lá, Lucas de Lu, por exemplo. Emanuele de Manu, né? Algo do tipo. Mas pra gente que tá vendo, ela tá chamando ele pra Deus. Ele é a criatura que criou ela, literalmente, né? Isso. Não, trocadilho. Bem feito, bem encaixado. Uhum. Válido, bem válido. Bom, mas é isso. Com relação a Paris, alguma questão a acrescentar ali? Vamos caminhando pro final? Vamos caminhando pro final. Só uma última cena de Paris que eu acho bem interessante, que é importante pro final. Bom, tem a parte lá, né, de que a menina mostra o livro socialista pra ela, começa a ler. O manifesto ela mostra. Não explica que é o manifesto. Explica? É que o nome... ela fala em francês o nome. Alguma coisa é socialista. Eu não sei se o Manifesto Comunista também chama isso em francês. Pesquisa aí pra ver o nome. Mas o nome do livro tá socialista no livro especificamente, não comunista. Então não acho que seja o Manifesto especificamente. E ela fala no doutor também não é Marx. Então acho que é um outro nome. Pode ser. É que não dá pra considerar o tempo histórico nosso. Mas dá pra ser a ideia do socialismo anti-Marx e tal. Já tinha essa ideia principalmente na França, era bem forte. É, o primeiro partido socialista é o francês, né? É. Sim, exato. O fascista também, olha. Não dá pra ter tudo, né? Enfim. Só que aí nisso que ela passa a ter mais contato com a menina, que inclusive tem a cena de sexo mais bonita do filme, acho que é das duas. Eu acho que a cena que ela demonstrou mais contentamento com o sexo foi entre as duas, né? Mas tudo bem. Tá mais aí uma coisa pra ser dita pelo diretor, pelo menos. Ou pela própria Miss Stone, que é produtora do filme também. Tem até que aspas nas aspas dizer que, tipo, a produção desse filme é da Emma Stone, então tem muito mérito dela no que foi lançado. Não é só a visão do diretor e do roteirista, assim. Ela tem muito papel no que tá ali. Tem até uma outra entrevista em que essa menina deve tá puta já, porque estão perguntando tanto pra ela sobre a cena de sexo, etc, que até mostrou pra mim uma entrevista lá em que ela falou: gente, eu sou produtora do filme, eu escolhi e aceitei isso aqui. Então, tipo, né, tem muita mão dela nisso, em escolha, pelo menos, porque ela produziu o filme, literalmente. E já que você tocou nesse assunto, cara, um filme desse nessa época, eu tava até comentando com a Emanuele, logo depois que a gente assistiu o filme, existe um movimento grande de pessoas que estão pedindo pra cortarem cenas de sexo de filmes, né? Inclusive, eu não sei se já fizeram isso, mas tinha uma galera que tava pedindo pra Netflix ter um botão de pular cenas de sexo. A galera tá extremamente ressentida com esse tipo de cena, falam que não é necessária pra obra, que o filme não precisa disso, que é só apelativo, que... E você pega um filme desse em que as cenas de sexo são fundamentais. Elas fazem parte da história e elas constroem a história, elas constroem a personagem a partir das cenas de sexo. Então, por exemplo, assistir um filme desse com o botão pular cena de sexo, você não vai ver o filme. Basicamente, você não vai nem entender um monte de coisa do filme, né? Não. Eu até volto um pouco mais, até queria ouvir mais o que você tem a dizer sobre isso, mas passando aqui. Essa questão de é necessário pro filme, eu até me incomodo um pouco com esse argumento, cara. Porque, cara, o filme em si não é necessário. Exatamente. A gente adora, a gente ama, mas tipo, cara, o diretor, ou que seja lá quem quis fazer, colocou aquilo lá. Claro, a gente pode discutir o que é problemático. Por exemplo, a azul é a cor mais quente. Não tô falando que é desnecessário a cena de sexo desse filme. Inclusive, eu não vi esse filme, então não posso nem julgar este ponto. Entretanto, anos depois do filme lançado, as vezes denunciaram que elas foram abusadas durante a filmagem. Sim. Isso tem que ser discutido. A Lea Seydoux falou que ela ia no vestiário, por exemplo, e o diretor tava lá no vestiário feminino menino pelado pra poder, entre aspas, impactar ela e fazer uma coisa. Cara, isso é abuso. Isso tem que ser discutido. Agora, a nível de arte, cara, tipo, de cinema e coisa e tal, cara, o sexo sempre teve aí. E ele faz parte. E às vezes ele é pra provocar, ele é pra é até incomodar. Eu não vou discutir, por exemplo, o diretor que você gosta lá, Rafa, do Manifesto 95. Las von Trier, exatamente. Las von Trier, né, sim. Eu não vou discutir porque eu não gosto dos filmes em geral, mas eu não vou discutir o fato dele colocar sexo nos filmes, sabe? Não é esse o ponto. Tipo. Não, mas ele é um diretor que tem casos de abuso, inclusive. É, também no... tem. Porra. Tem um filme dele que chama Dançando no Escuro, que é com a Bjork, uhum. Que a Bjork diz que um dia ela entrou no camarim dela e ele tava só de cueca lá esperando ela. Depois desse filme, a Bjork nunca mais atuou, traumatizou. Então sim, mais um caso que tem que ser discutido. Mas entende que a gente tá discutindo os arrombados que existem por aí, as pessoas, sim. E não o fato da obra. Cara, vamos lá. Até pega. Bom, a gente abriu esse bloco sobre esse assunto, vamos lá. Cara, esse filme, ele nem é tão pesado em questão de sexo. Quem viu Calígula, isso é tipo fichinha. Não, Calígula é um filme pornô, porra. Não, calma, calma. É um filme pornô, mas não foi lançado como pornô. Cara, ele não saiu direto lançado pela revista Penthouse. Cara, mas tem uma história de fato. Não é o pornô pelo pornô, simplesmente. O foco não é esse. Existe uma história ali, tá? Feita antes. Ah, foi lançado por... Não importa. É um filme representando a visão histórica do Calígula, cheio de sexo, porque faz parte da história. Não é um filme pornô. O produtor era produtor da indústria pornô. Sim, fazer o quê? É a vida. A produtora era uma produtora pornô. Tá bom. Não muda o fato de que tem uma história. Não falando que não tem pornografia no filme. Até tem, óbvio que tem. É explícito de fato. Sim, sim, sim. Tá? Nesse ponto. Mas não é só isso. Não tá e só enquadrado aí. E McGregor, como você nunca viu. É Malcolm McDowell. É pô, confundi. Malcolm McDowell. E McGregor, eu acho que ele não fez pornô, mas tudo bem. Se fez também, sem julgamento. Se o Stallone fez, então não é um problema. Mas, cara, até se você colocar Kubrick, cara, Laranja Mecânica, é muito mais explícito mesmo, do que... O próprio Malcolm McDowell, inclusive. Pô, esse cara é foda também. Esse cara gostava do... Mas é muito mais agressivo, cara. E a gente nem vai entrar em Cerebro Filme da Vida. Nem precisa entrar nesse nível. Requiem para um Sonho com a... Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Ótimo exemplo. Cara, esse filme, eu fico incomodado com a cena de sexo desse filme. Não, terrível. Mas, cara, vamos combinar? É pra incomodar. Esse filme inteiro é um incômodo, cara. Não tem cena tranquila nesse filme. Sim, total, de acordo. Então, assim, o sexo tá no cinema. Ele existe. E a função. No Pobres Criaturas, ele não serve pra ser repulsivo. A ideia é completamente oposta. A ideia é ser normalizado. Tem filmes em que é pra ser repulsivo. E a ideia é essa. Tipo, cara, Geração Z. Calma, brother. Ou, sei lá, qual é a próxima geração que vai estar aí também, mas não importa. Tá tranquilo. Não tô falando que é pra você ser um punheteiro e sair batendo pra qualquer filme que aparece, mas... Mas se quiser, pode. Se quiser, pode também. Não tem nenhum problema. Até porque erotismo existe. Não tem problema. Eu tô lendo muito, né, esse ano. E isso acontece, tá acontecendo também nos livros de romance. Livro de romance, livro de fantasia. Tem muita cena de sexo escrita, assim, detalhada. Não é só no cinema, filme ou série. Na própria literatura, tá muito mais explícito. Você for ler um livro, sei lá, que eu li em 2010, é totalmente diferente do livro que você vai ler, que foi lançado ano passado, ano retrasado. Tem muita, todas elas, todos os romances, seja romance clichê, seja o que chamam de romantasia. E ela não tá lendo dark romance, tá? Ela não tá lendo 50 tons de cinza. E ela tá lendo... tem os dark romance, os hot, que eles chamam, né? E 50 tons de cinza, até onde eu sei, é um dark romance leve pro que eu escuto. Não leio esses, eu não leio, mas pelo que eu vejo o pessoal falando na internet, 50 tons de cinza é leve. Então, assim, não é só no cinema que isso tá sendo normalizado. Na própria escrita também isso tá sendo normalizado. Então é normalizar mesmo. Ah, vocês falaram tudo, mas basicamente é normal, cara. Tipo, é normal porque isso faz parte, tipo, da vida das pessoas, de tudo. Então não dá pra você tirar isso do filme. Porque muita coisa que você vai falar, isso vai fazer parte do contexto. Não dá pra você tirar. Uhum. É normal. É algo natural, como a gente tinha falado no começo do filme, né? Bom, vamos lá, então, cortando pro finalzinho do filme, então. Ela volta, então, pra Londres. Ela reencontra o Godwin, reencontra o Max. E ela finalmente decide que vai casar com o Max. Aí, na cena do casamento, aparece o marido original. O marido do corpo, né? Da Vitória. Vitória. Aparece o marido da Vitória, dizendo que ela sumiu e meio que exigindo que ela voltasse. E ela, nessa fase de experimentação da vida que ela tá, ela decide que ela vai junto com ele, né? Uhum. Tem um ponto aí, cara, em que eu até lembrei, cara, a gente gravou sobre Rocky Creed há muitos anos atrás. Eu nem sei quantos anos foi. Mas tem um comentário que você fez, Rafa, na época, sobre o primeiro Creed, em que é da... de como algumas coisas estão adultas e menos repetitivas sem necessidade em alguns filmes, como no Creed, em que quando chega lá a proposta pra fazer uma luta contra o Adonis Creed e o Rocky recebe a proposta, em vez de ele tentar esconder e ter um arco de esconder o rolê, ele chega e fala: olha, existe a luta, eu não acho que você precisa, mas a escolha é sua, a vida é sua. Show. Essa cena eu senti muito isso. Que tipo... O Max e o Dr. Godwin, eles até falam, você vai fazer isso? Mas, tipo, apareceu o marido antigo e ela simplesmente falou, tá, vamos lá, vamos ver qual é. Show. E ela pergunta pro Max se ele vai impedir ela e ele fala que não. Se ela quiser ir, ela pode. A escolha é tua. É um nível de maturidade, eu acho que é a palavra que eu tava procurando, maravilhoso pra ter no cinema. De verdade, assim. Eu acho muito bom estar no final do filme isso. Porque a parte de você discutir infantilidade e tal já passou. Agora, somos maduros. Então você pode até não gostar da ideia. Mas conforme eu quero ver qual é, vai acontecer. Ponto. Bom, é uma sequência bem rapidinha aí até, né? Deve durar 20 minutinhos do filme. Ela percebe que o maluco é um puto escroto, né? Militar, diga-se de passagem. Ele era o quê? General? Não sei, acho que ele, tinha um daqueles títulos da coroa também, né? Sim. Aí ela descobre que ele tá em guerra com os empregados da casa, tanto que pra sair da carruagem ele tem que sacar a arma, o que é muito maravilhoso. Que ele fala que os... Como é que ele fala? Que os funcionários estão meio rebeldes, né? É um motim, fazendo motim. O interessante é que ela começa a perceber que, aparentemente, a mãe dela também tinha um comportamento um pouco escroto, né? Assim, muito pela forma que os empregados tratam ela, não respondem ela, ficam meio travados na presença dela. Aparentemente, ela também não era uma pessoa lá muito legal, né? A Vitória, né? Ela, enquanto Vitória, não era uma pessoa muito agradável. É, e eu acho que o nome Vitória não é à toa também, né? Se tratando de um filme que se passa numa Inglaterra, aparentemente. Era vitoriana. Era vitoriana, né? Deve ser uma coisa assim. Cara, isso pra mim é uma crítica direta do autor. Não sei se no livro tem isso, mas é uma crítica direta à aristocracia, sabe? Tipo, de ser essa coisa conservadora, podre, ruim, sabe? Sim. Cruel mesmo. E então ela entende que ali não era o lugar dela, né? Ela enxerga tudo o que tá acontecendo, vê que o cara era um escroto e finalmente decide voltar. Então, finalmente. E a segunda volta dela pro Godwin e pro Max. Finalmente... Só citar um callback também que teve aqui, que acho que não foi muito direto assim, esse foi mais subentendido, mas assim que lá no começo do filme o Max passa a frequentar a casa pra estar com a Bella, a primeira refeição que eles têm é comendo arenque, que é um peixe russo basicamente, enfim, é tipo uma lite, uma anchova assim, né, enfim. E aí ela cospe porque ela não gostou do arenque. Show. E nessa cena em que ela tá jantando com o ex-marido da Vitória, né, o general, eles também estão comendo arenque, e ela fala, o arenque tá bom aqui e tal. E na atuação dela não pareceu que ela tava gostando, mas ela, tipo, tava se forçando a não parecer aquela pessoa pra poder entender. Então, assim, é tipo uma interpretação em cima da interpretação que eu vi ali. Ela tava muito pra entender qual é que tá acontecendo. E acho que isso vem claro pela comida que tava no prato. Talvez não seja uma forma do autor dizer que ela alcançou alguma maturidade no decorrer da história? Ou cara, que... é uma interpretação, mas tendo em vista de que ela tava curiosa pra saber o que era Vitória, eu entendi mais pro outro lado. Não que ela de fato passou a gostar de arenque, que é uma comida difícil mesmo. Eu gosto, mas é tipo home office assim, não é pra todo mundo. Nesse final de filme que ela começa a pesquisar, ela começa a entender o experimento que ela mesma foi, né? Ela entende que ela é, na verdade, filha daquele corpo que ela tá ocupando agora. Eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que ela iria transplantar a cabeça do doutor, que já tava morrendo, no corpo do general. Eu também achei que ela ia fazer isso. Eu também achei que ela ia fazer isso. Ela ia fazer isso. Eu pensei que ela ia fazer isso. Vocês estão falando da cena em que eles já voltaram pra casa e ela tá na mesa de cirurgia, né? Isso. É, quando ela volta pra casa com um cara sangrando no pé. Inclusive, muito bom que antes deles irem pra lá, o Max chega e ele fala, olha, se ele sobreviver, ele não vai deixar a gente em paz. E ela fala, eu não vou deixar ele servindo até a morte. Trazendo aquela questão do herói mesmo, que tipo, não importa que ele é um vilão, eu não vou deixar ele morrer. Abraço Zack Snyder da vida, que tipo, não, heróis não deixam pessoas morrerem, né? Ela assume esse papel ali, esse arquétipo pelo menos. Mas quando eles estão na cirurgia, que ela pega o livro pra ver o que tem que ser feito e coisa e tal, os cortes são cara do Max, cara dela, cara do general na maca e aparece um bode fazendo bé. Então, na hora que apareceu o bode, eu falei assim, não, tá, vai ser o bode. Mas quando a gente viu ali que ela tá se interessando por medicina e tal, eu falei assim, putz, vai botar a cabeça do velho, né? Porque é uma solução fácil, né? Entendi. É, acho que perderia muito no filme se a solução fosse essa. Se ele sobrevivesse no corpo saudável, seria meio fácil, de fato. Sim. E eu acho que meio que ela toma o lugar dele, né? Ele... Uhum. Ela, se ela fizesse o que a gente imagina no começo, né? Colocar o cérebro do doutor no corpo jovem saudável, ele manteria aquela posição acima dela, como criadora, como criador dela, né? Ele morre e ela toma essa posição de poder que ele tem no início do filme como criador, né? Então ela assume o papel que era dele no, naquela pirâmide, né? Uhum, muito bom. Bom, a gente esqueceu de falar também da Felicity, né? Acho que a gente até citou aí no decorrer do episódio, mas não falou muito. Sim. Sobre a nova Bella, né? A outra menina que eles estão repetindo a experiência, fazendo tudo de novo com ela também. Uhum. É porque foi bem raso, não deu muito contexto, não falou do dia que eles tiraram ela, nem nada, só mostraram que eles fizeram uma nova Bella, né? Uhum. Meio que pra dizer que eles abriram mão da Bella e estão tocando o barco com outra. Cara, tem um último ponto em que eu acho que ia citar antes, acabei esquecendo, não escrevi também ali, mas que é uma questão do título, que talvez na tradução tenha se perdido um pouco. O nome do filme em inglês é Poor Things, e em português ficou Pobres Criaturas. Por mais que It ou Things pode ser usado como coisa e tal, criatura não traduz muito bem. Tanto que, por exemplo, Frankenstein é a criatura de Frankenstein. E criatura não é exatamente um thing, é uma criatura, é uma quimera, um monstro, uma divindade macabra. Ideia, né? Tipo. A tradução literal de fim que é ideia, né? Não, é coisa. Não é fim com K, é fim com G. Pobres coisas. Igual do Stranger Things. Exato. Então, mas é porque eu acho que a tradução, por mais que o mais certo seja coisas, eu não sei se no português fica muito entendível o que tá querendo dizer, sabe? É porque coisa... Que pobre coisa fica... Que coisa é muito vago no português, eu acho. É, coisa pode ser qualquer coisa, né? É, literalmente. Criaturas é mais específico, mais objetivo. Eu concordo plenamente, e é por isso que eu acho que se perdeu um pouco a ideia. Porque quando você fala coisa, é uma coisa menor, sabe? Literalmente, a gente usa coisa como qualquer coisa. É um canivete na mesa, simplesmente. Enquanto criatura, você já imagina que tem uma vida nela. E existe a palavra criatura em inglês também, que é creature, né? Então, acho que a ideia do título do livro do filme é justamente de ser uma pobre coisa, uma coisa tão baixa, né, que tá lá, é pobre, é coitada e tudo mais. Enquanto criatura, você já é um meio termo. Criatura é um meio termo entre um ser e uma coisa. É, não tem uma tradução literal que ficaria tão encaixada quanto o título original. É, não tem como. A minha vida toda, as pessoas direcionaram olhares para mim, horror, pena. Mas você... É tudo muito interessante. O que está acontecendo?